acabado. Ainda bem que não sou eu que vou pousar. Ah, ok. Sim, pista livre, pouso autorizado, Fox, Tango Bravo. Tango Bravo, muito obrigado, senhor. Do 4064, passa esse revista 366, torre 118-60, bom pouso. 186, grato, 4064. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4064, 4 milhas, Serra Vida 372. Vicente, Azul 4064, continue aproximação número 2 para pouso, vento de 150 graus com 14 nós, cabeceira deslocada 1.200 metros, informarei pista livre, Azul 4064. Vicente, 4064, confirma o tráfego que está 5 milhas a gente, aqui posição de 2 horas. Não, o tráfego, seu tráfego é número 2, o tráfego número 1 está no alinhamento da, aqui na curta da 1-0 para pouso. O único tráfego de nosso conhecimento. Gente, que eu tenho na classe. Prossiga. É alguma viatura na pista? Só que próximo à cabeceira, aqui na parte que está impraticável, dentro dos 1.200 metros, está impraticável, ok? A cabeceira deslocada no 1.200 metros, naquele trecho lá não há nenhuma viatura. Tá bom então, obrigado. Então deve ser uma faixa. É uma faixa. Pode confirmar a posição do tráfego número 1 para azul? Já cruzou a cabeceira. Já tocou no solo. Grato. Fox Tango Bravo, solo 57, libere à direita e chame solo frequência no 219. 219, um abraço. Até a próxima. Tem esse negócio de coordenação, senhor? Solo é o gol 1649. Gol 1649, prossiga. Seria a nossa subida por metro para Ilhéus, por favor? Provável da El, transição coral, senhor. Qual o nível? Só um minuto. É o 220. Tente agora de coordenação, número 2 para corte, gol 1649. Obrigado. Solo 219. Azul 4064, vento de 150, uma dúzia nós, tem pouso autorizado, pista 0. Teve pouso 4064. Confirme, por gentileza. O Foxtrot Tango Bravo, taxi via Alfa, confirme parte que você destina. Ok, Aerostar, senhor. Tem táxi aprovado via Alfa. Reporte para ingresso, táxi Kilo, Fox Tango Bravo. O Tango Kilo, Quebec Serra, pronto para cópia. Eu ativo. Papa Tango Kilo, Quebec Serra, Salvador para Serra, November, papapá, nível 040, aprovado direto. Decola da 17 com curva à direita, saída da EL, após direto. Controle 1 no 9, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 6, 12. Aciona padrão 0123, Kilo, Quebec Serra. Motorizado 040, voo São Paulo, decola da 17. Na saída da EL, depois direto, controle 198, torre 186, transforme 0123, formação escrita da Sé, com meia dúzia a bordo e 3 horas de operação. Copiado, Kilo, Quebec Serra, para acionamento táxi, decolagem, chame torre, frequência 1 no 8, decimal, meia dúzia. Tenha um bom voo, senhor. Para a torre 126, o Kilo, Quebec Serra, grátis, boa tarde. Salvador, de Quebec Serra, no 45 para Serra. Quebec Serra, livre, acionar o repórter táxi. Para o táxi, Quebec Serra. Salvador, boa tarde. Eu sou 4064, liberado via Golf. O 4064, táxi autorizado via Alfa, reporte para ingresso no táxi aí, Kilo, senhor. Via Alfa vai reportar para ingressar na Kilo, 4064. Pois, Alagoinhas, pode voar direto aí o Serra Vita 367 para o GPS? Firma, após Alagoinhas, Serra Vita 367 para o RNAV. Obrigado. Quebec Serra Livre, reporte para ingresso. Para ingresso do PED Serra. Dole 1 no 9, decimal 8, aciona 5421, gol 1649. 1649, autorizado, Ilhéus, nível 220, recolha 1-0 com curva direita na Dael, vai até a posição coral, e o controle 1 no 9, decimal 8, transponder 5421, gol 1649. 5421, cotejamento correto, gol 1649. Chame pronto para o puxo acionamento, confirme somente seu portão. Posição 01. 01, copiado. Trot, Tango Bravo, autorizado ingresso na Kilo. Pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal, senhor. Solo Salvador, ambiente 6721, posição 62, tá pushback acionamento. Gente, no meia dúzia, está autorizado o acionamento na posição, senhor guardador, pushback. Vai acionar na posição agora, 6721. Foxtrot, Tango Bravo, tem condições de ingressar no pátio principal, agilizando para contornar o mesmo? Por gentileza, agilize, reporte para ingresso no taxiway Lima, Foxtrot, Tango Bravo. Objeto 6721 irá passar um tráfego de pequeno porte à retaguarda, um Charlie 560, após a passagem do mesmo coordenação com a equipe de solo, autorizado o custo de acionamento chama táxi, web 6721. Pois é, a nave passa a nossa cauda, inicia objeto 6721, chama para o táxi, obrigado. Para ingresso na Kilo, 4064. 4064, autorizado ingresso na Kilo, chame para ingresso parte principal. 7. Salve Salvador, boa tarde, objeto 6703, centro da Bravo, cópia Brasília 340. Brasília 340 será coordenado, provável gole e transição ao FIP, informação em curso a Bravo correta. Aguarde coordenação, objeto 6703. Confirme a saída, por gentileza? Saída gole e transição ao FIP é provável, senhor. Sim, é, grato. Livre decolagem, Serra, 150, 14 nós. Webjet 6703, pronto para cópia. Prossiga. Webjet 6703, Salvador para Serra, Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 340, aprovado, aprozulou no 7. Decola da pistão no 0, com curva à esquerda. Correção, primeira curva à direita. Saída gole, transição ofito, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5415. Para ingresso. Azul 4064, guarde para ingresso, mantenha a posição, parte 3. Mantenha, 4064. Fox Tango Bravo, chame agora a torre 118, decimal, meia dúzia para ingresso no Taxi Lima, senhor. Senhor, mantenha a posição, aguarde para ingresso, senhor. Deveria manter a posição antes de ingresso na Lima, senhor. Chame agora a torre 118, decimal, meia dúzia. Não foi autorizado ingressar na Lima. Estou autorizado para o Webjet 6703, 340 para Brasília, na Upper Zulu 17, decola da 10, curva direita, gole o fito, 119,8 ao controle, Salvador, 5415 ao transponder. Protegimento correto, Webjet 6703, portão 08, chame para o puxo acionamento. Chamar água do pronto, 6703. Serra, decolar da sua escuta. Até o Quebec Serra, prossiga. Decolar da sua escuta, senhor. Gente, mantenha, suba para mil pés, ingresso corredor axé, reporte farol da bar. Feio, a saída foi a da Elmo, São Paulo. Fala no zero em 1200 metros, ajuste no zero no 4. Ponto de espera da pista no zero na Delta, chame torre frequência 1 no 8, decimal, meia dúzia, senhor. Tem um bom voo, objeto 6721. 6721, está autorizado via Juliette, Alfa, Delta, cabeceira, deslocada 1.200 metros, ponto de espera 1862, obrigado, boa tarde. Boa tarde, senhor. O azul 4064, após a passagem do Boeing da Webjet em direção ao ponto de espera, autorizado ingresso na parte principal, portão 09. Após a passagem do Webjet, está autorizado ingresso no parte principal, portão 09, 4064. Torre Salvador, Jet 6721, está ingressando na Taxiway Delta, pronto. 6721, sente autorizado alinhar e decolar, pista no zero, cabeceira deslocada, o vento de 160 graus, uma dúzia nós, Web 6721. Alinha e decola, Web Jet 6721. Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Solicita cancelamento, está presente. Novo nível 045, direto com São Paulo. Batendo Quilo Quebec Serra, modificado ao Zuno 808. Mantenha-se em condições visuais, autorizado nível 045. 045, Vila Galáxia. BIM-721, decolou 09, chame o controle em 119.8, boa tarde. 119.8, muito obrigado, boa tarde, 721. 30367, pode prosseguir, o gol 1807. 1807, ajuste no 014, vou ir na Proterra Vitor 366, desse mantenha 2500 pés, reporte estabilizado na final da RNAV. Reportarei, estabilizado. Salvador, objeto 6721, decolou. 6721, contato radar, suba ao nível 310, sai da Momo. 310 na Momo, objeto 6721. Controle WebJet 6721, dá presente, pode aprovar a Momo? Mantém o perfil da saída, Web 6721. Vai manter, 6721. Utilizado na final do RNAV da 10, desloca o aeródromo, gol 1807. 1807, chame torre 1-8, decimal 6. 8-6. Torre, o gol 1807. 1807, prossiga. Estabilizado na final GPS da 1-0, visual já com aeródromo. Gente, cabeceira deslocada no 1.200 metros, vento de 160 com 14 nós. Trem checado? Baixar, travada, amarrado. Livre pouso, pistão 0 no 807. É 721, chame Recife, 1-2685, alterno 2545. 1-2685, alterno 2545, Recife, presidente 6721, obrigado, bom dia. 07, solo zona 1, libera direita, solo 129. Direita 219, 0807. Salvador Noite, 07, livrou. O 1807 tem táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso no táxi Juliette, senhor. Alfa, reporte para ingresso no Juliette, Noite 07. Salvador, muito boa tarde, voo no 675, quem deu formação Bravo? Voo no 675, aciona a identificação, chegada a Mari, desça e mantém o nível 060. 060, a intenção é realizar o GPS da 190, certo? Gente, voo no 675, aguarde autorização para a RNAV. Aguardando, voo no 675. Informação Charlie é correta, aguarde coordenação 4065. Aguardando a sua escuta, agora de volta. Quilo Quebec Serra, está no ponto ideal de desvio. Papatão, Quilo Quebec Serra, frequência livre para a coordenação. É. Solo Salvador, o 6703 para puxa, acionamento na posição 8. Ah, portão 8, o objeto 6703 autorizado, senhor. Puxa, acionamento, senhor. Táxi. Para táxi, 6703. Fala Salvador, boa tarde. Tá 3155, ciente da informação Bravo. Autorização para Guarulhos, nível 320. 320, será coordenado para Guarulhos, TAM 3155, provável saída da EL, transição de NER. Informação em curso, é Charlie, aguarde coordenação, TAM 3155, número 2 para cópia. Sente na sua escuta, vai verificar Charlie, 3155, obrigado. Gol 1807, autorizado ingresso na Juliette para o portão 05. Juliette, portão 5, 807. Azul 4065, pronto para cópia. Pronto, cópia 4065. Azul 4065, Salvador para Serra Bravo, Quilo Papá, nível de voo 340, autorizado, negativo 360, via para o Whisky 58, decola da pista no zero, com primeira curva à direita, saída Gole, transição Gonza, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5420, Azul 4065. autorizado 340 para Campinas, via Peruíbe 58, decolada 10, curva direita, gole Gonza, 119.8 ao controle, 5420 ao transponder. Correto, chame para o posicionamento. Sim. Pronto para cópia? 3155 para cópia, senhor, prossiga. 3155 Salvador para Sierra Bravo, Golfo Romeo, nível de voo 320 autorizado, para o Whisky 50. Decolada pistão 0 com curva à direita, saída da EL, transição de NER. Controle 199.8, transponder 5431 no TAN 3155. TAN 3155 autorizado para Guarulhos, nível 320, via Upiruísk 50. Decolada pista 10, primeira curva direita, saída da Eldiner. Controle Salvador 1198, acena 5431, TAN 3155. 5431, cotejamento correto, TAN 3155. Chame pronto para o posto de acionamento, confirme somente o seu portão. No 03, senhor. 03. Solo Gol 1649, posição 01, solicita pushback e acionamento. Gol 1649, portão 1 autorizado, senhor. Puxa o acionamento, chame táxi. Autorizado, Gol 1649.